divina. Vamos juntos evangelizar. Rádio América com muito amor, louvando e cantando ao Senhor. Rádio América AM 750. A voz da comunidade católica divina. Levando a fé e a cultura cada vez mais forte ao teu coração. Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América 750. A voz da comunidade católica divina. Levando a fé e a cultura cada vez mais forte ao teu coração. Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América, ZYL 213, AM 750. Evangelizar. Rádio América, a rádio da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. 5 horas e 57 minutos. Em comunhão com Dom Valmor Oliveira de Azevedo, renovemos a nossa fé, consagrando o dia de hoje a Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais e da Rádio América. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, padroeira e Senhora nossa, recorremos à vossa proteção e vos consagramos nossa vida de discípulos missionários. No alto da Serra da Piedade, magnífica arquitetura divina, herança nossa que vamos sempre preservar e defender, pusestes vossa casa de clemência e bondade, Santuário Estadual de Minas Gerais. Em vossa imagem veneranda, nos ensinais o amor infinito de Jesus, Filho amado, que dá sua vida para que todos tenham vida, ensinando-nos a depositar em Deus Pai toda a nossa confiança, dóceis à ação amorosa e eterna do Espírito Santo. Intercedei a Deus por nós, e inspirai o caminho missionário da Igreja de vosso Filho Jesus. Protegei nossas famílias para que floresçam como escolas do amor, santuários da vida, de virtude e dignidade. Ensinai os governantes, os construtores da sociedade e os representantes do povo a serem autênticos servidores, defensores dos direitos e promotores da justiça. Cuidai dos pobres, aflitos e sofredores. Acompanhai os jovens e as crianças e sustentai os enfermos, os irmãos e irmãs mais velhos. Assisti os sacerdotes, religiosas e consagrados, evangelizadores e missionários, que seu empenho seja fecundo para que se multipliquem os operários da messe do Senhor. Alcançai-nos o que vos pedimos, Senhora da Piedade, e guardai-nos na paz, livres de perigos e ciladas, comprometidos com a justiça, exemplares na solidariedade, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América, ZYL 213, AM 750 kHz. 6 horas. Oração por um dia feliz com a Mãe da Piedade. Apresentação, Padre Wagner Calegário, reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade.